que voa e não cai, dá volta no mundo, meu pai. Eu sou a flecha de Oxóssi, que voa e não cai, dá volta no mundo, meu pai. Com seu arolé, pó vermelho pra morte enganar. O que arô, meu pai Oxóssi, eu sou sua flecha, pronta pra voar. Oxóssi, o que arô, voando pro mundo, espalhando amor. Oxóssi, o que arô, voando pro mundo, espalhando amor. De abril, a xoxó e pepé no pé da árvore. No canto, no seu ilar.